Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Bonova. O programa que vos habituou a ter todas as semanas, desde há uma década para cá, uma banda em destaque. E hoje, curiosamente, temos uma banda que já anda nisto da música há mais de 10 anos, portanto, já algo mais do que o próprio programa Cá se fazem, cá se tocam, e que ainda não tinham passado aqui pelo nosso programa. Pois bem, quando assim é, só pode ser considerado um pecado, portanto, como tal, temos que nos redimir. Eu sou os Mislava, e a propósito do lançamento de um novo disco, curiosamente, esta semana, disponível para venda, inclusive em formato mundial. Pois bem, com o Sonic de Abris, temos aqui o mote para falarmos com um dos membros, no caso com o Rafael, para saber quem são os Mislava. Certo que haverá muitos ouvintes que saberão, conhecerão a banda e, no caso específico, também o seu novo trabalho. Antes de mais, bem-vindo aqui a Oliveira do Hospital, ainda que de uma forma virtual, mas estamos a falar ao telefone. Muito obrigado pelo convite. Estava a ouvir agora a fazer a introdução. Sinto que a banda é tão nova ainda. Uhum. Sinto que a banda ainda tem tanto aquele fervor de fazer coisas novas e estamos aqui com coisas. E depois já tem 10 anos, realmente. É tão estranho. Mas é verdade, Doutor. É tão estranho, mas a gente não se sente como uma banda com 10 anos. Como tudo na vida, 10 anos passa muito rápido, não é? Pois, parece que sim. Ainda mais quando se fazem coisas boas, não é? Aí parece que também não é rápido. Está a ser engraçada esta fase de promoção do disco novo, porque realmente isso é falado. Uma banda já com 10 anos e não sei. Nós somos muito leves nesse sentido, a gente nunca para pensar nas coisas, sabes? E como todo o processo deste disco foi muito estimulante, sei lá, nós não nos sentimos mesmo como uma banda com 10 anos. Mas, enfim, estávamos a dizer obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui a falar contigo e falar para todos os ouvintes da rádio também. Agradecemos de facto essa disponibilidade. E é uma pena que até aqui não tínhamos falado ainda sobre os Mislava. Não quer dizer que os Mislava não tenham assento aqui na Boa Nova, porque efetivamente os vossos temas passam cá. Não temos tido um destaque semanal, portanto estamos aqui a redimir-nos. E é com base neste Sonic de Abril, portanto, que tivemos acesso até com algum tempo de antecedência, que agradecemos também à promotora, e que vocês de algum modo já estão, no momento em que gravamos, está praticamente a sair, sendo que a edição inicial até é norte-americana, portanto, a 6 de maio, portanto, do dia que vai para o ar já aconteceu, e depois, no 20 de maio, CD mais vinil. E é porque começamos. Ora bem, se recuarmos 10 anos, há 10 anos o vinil estava condenado a ter acabado. E estávamos na gênese de desmaterializar cada vez mais a música, cada vez ser mais no éter, cada vez ser mais numa pena que as coisas andam. Sim. De repente surge vários álbuns, incluindo este Sonic Debris, uma edição, curiosamente, tendo um vinil azul de 30 gramas, limitado a 500 unidades. Sempre podemos dizer que estamos a ser revivalistas, isto é um déjà vu. Enfim, do seu ponto de vista, o que é que está a acontecer ao mercado da música? Eu não sei se é revivalismo ou não. A nossa primeira edição, o primeiro EP, nós antes lançamos o primeiro álbum, lançamos um EP, foi feita curiosamente em vinil. Também, com uma edição limitada a 500 unidades, era um vinil vermelho. E aquilo sempre funcionou muito bem. Eu acho que as pessoas, o formato digital por si, quer dizer, o CD é um formato digital também, não é? Ou seja, tu teres em pena, teres no computador, em pena ou em CD, é igual a qualidade do áudio. E as pessoas começaram a perceber que, bem, para armazenar, mais posso armazenar no meu computador, no meu disco externo, no meu telefone, no meu iPod, qualquer coisa, e escuso ter o dito do CD. A qualidade do vinil é diferente. O vinil tem uma qualidade de som analógica que não é, digamos, binária, não é? Como é o 0101 do digital. Por isso eu acho que as pessoas começaram a voltar ao vinil um pouco por causa disso. O vinil, na verdade, nunca morreu. Foi só com os audiófilos. Não é? A gente entra numa loja de hi-fi, de alta fidelidade, etc. Tem lá tudo de vinil. Eu, graças a Deus, tenho vinil em casa e nem tenho CD já em casa, porque só ligo o telefone à aparelhagem, ou iPod, ou uma coisa qualquer, e vinil. Mas estava até a dizer, graças a Deus, tenho vinil em casa e tenho estado sempre a comprar música nos últimos, sei lá, 5 ou 6 anos, só em vinil. E é muito reconfortante a gente poder ver que, pelo menos, há espaço para a música crescer aí, em termos de venda. quem é que, ouvindo a minha selada, vai comprar estes tais 500 unidades? Agora estamos a falar quase como em premonição, mas quem é que acha que vai ser aquele que vai à procura deste vinil azul? Não, é um bocado difícil responder a isso, mas eu acho que a compra do vinil vem, hoje em dia vem sempre com a oferta do download gratuito. Exato. Por isso, permite que até uma pessoa que não tenha vinil, mas que queira ter o MP3 ou o FLAC, formato em maior qualidade, etc., possa levar o vinil, que enquanto peça, digamos, de design, também tem uma qualidade superior ao CD, não é? Exato. Por isso, a mancha de trabalho é superior, não é? Para trabalhar em termos gráficos. E depois há aqui outra questão que eu não gosto de deixar de ficar de fora, que é o ritual de retirar o vinil do disco, o colocar, quer dizer, e ouvires o disco de uma ponta à outra, ouvires o lado A e depois tens que te levantar para virar e pôr o lado B. Por exemplo, quando faço um jantar ou qualquer lá em casa, ponho um disco a tocar, tenho que me levantar ao meio de jantar para mudar o lado do disco. E não sei, eu gosto muito da cultura dos discos, de ouvir os álbuns de uma ponta à outra, e não tanto da cultura do single e da música só por si. Mas isso depois já tem a ver com gostos de cada um. Mas eu efetivamente sou grande fã de todos esses rituais e toda essa mística do vinil, digamos assim. E fico muito feliz do vinil ter voltado. É curioso estarmos a falar nisto, e estás a falar em revivalismo, porque ontem fui à casa dos meus pais e fui ao meu quarto na adolescência e abro uma gaveta e tinha lá as minhas cassetes, tipo uma parte das minhas cassetes, que eu julgava que nunca mais ia ter aquilo. Eu começo a descobrir as minhas cassetes originais e agora fiquei com vontade de comprar um tijolo. Tenho que procurar aí na net um tijolo qualquer para ter lá em casa, para de vez em quando vir uma cassete também. Isso sim é revivalismo. Muito, a cassete bem. Seria revivalismo. Isso, mas a procura das suas TDKs, as BASF, as Max. Se reparar nisso, as cassetes de crómio, não era? Exatamente. Era uma coisa fantástica. Yeah. deixa-me já agora, estamos a falar nisso tudo, e é um assunto que eu gosto muito, né, de música e de ouvir música e destes formatos, especialmente. As minhas filhas, fizemos aquele teste do... Filha, sabes o que é isto? Com uma cassete à frente. E elas não faziam ideia o que era uma cassete. Tá, não, é um objeto completamente estranho. Enquanto um tablet ou um telemóvel, uma coisa qualquer, não se passa nada. Elas pegam, por exemplo, em MP3, atores de MP3, e ouvem a música por trás para a frente, entram no YouTube, vem isto, o outro, e não sei o quê. Uma cassete é um OVNI. Completamente. Bem, mas vamos recuar então aqui no tempo. Assim, antes das cassetes tínhamos os cartuchos. Provavelmente recorda-se. Eu recordo-me os cartuchos dos jogos da Atari, não sei o quê. Não. Nessa altura eu morava no Brasil. Vamos aos cartuchos de música, portanto, que era para aí, imagino, o tamanho de 3, 4 cassetes, em que tinham 4 pistas. Não me diga que não conheceu. Não. Quer dizer, lembro-me dos gravadores de 4 pistas que a malta usava. Com bobinas, não é? Com bobinas. Estamos a falar de cartuchos em que enfim, a bobina era embutida dentro de uma caixa, na prática, e que tinha a possibilidade de repente mudar para essas 4 faixas. Eu não sei explicar muito melhor, mas enfim, eu tenho 40 e... Bem, no momento em que vai para o ar, tenho 44 anos. Exatamente. O que me leva é que eram situações dos meus pais, portanto, que eu recordo lá ver isso em casa. Então, é natural que as coisas vão evoluindo e que para as suas filhas não lhes diga nada o que é uma cassete. Então, fará se elas soubessem que a cassete estava para colocar programas de computador para jogar, não é? Então, Spectrum, sim, não sei. Exatamente, que havia aqueles barulhos esquisitos. Como vemos, as coisas vão mudando muito. Eu lembro-me, eu ficava a ouvir a rádio. Depois um gajo gravava na cassete. Exatamente. Agora não há tanto. Agora faz uma playlist no. Pá, não quero ser muito saudista, mas agora faz uma playlist no YouTube e está feito. Está lá sempre. É completamente diferente a relação. Por isso eu. Agora, se calhar, voltando atrás ao vinil e etc. Ainda bem que o vinil voltou e aquilo que a gente assistiu nos últimos anos, sei lá, por exemplo, a gente tinha uma... Eu sou adepto de comprar música em lojas independentes ao invés de uma FNAC, por exemplo. Mas se a gente entrar numa FNAC, nós víamos que a secção de música encolheu brutalmente. Exatamente. Na FNAC. E a única secção de música que no último ano começou a aumentar é a secção de vinil. Pá, que ao menos para o grande público seja por aí. Enfim, o mercado que eu conheço, eu conheço mais é o de Coimbra, portanto, e eu recordo-me há 20 anos atrás havia, com tendência a acabar, vinil a ser vendido em segunda mão, portanto, e a preços. Mas ainda há bastante. Portanto, mas eu compro muito. É assim, a intenção que havia na altura é que dava o aspecto que as pessoas estavam-se a livrar dos vinis, não é? Sim. E de repente as coisas deram uma volta completamente ao contrário. E haverá muita gente arrependida, inclusive, a ter vendido os vinis, não é? Sim. Porque o problema da altura era ocupar espaço. Nós, recentemente, o mês passado, tivemos duas bandas portuguesas. Bandas, digamos, alternativas e mais ou menos recentes, não é? Que chegaram ao número 1 do top de vendas nacional, que foram os Linda Martini e os Capitão Fausto. Exatamente. Eu gostava de perceber o quanto dessas vendas foram em vinil versus o quanto dessas vendas foram em CD. Linda Martini já falámos, Capitão Fausto vamos falar daqui a uns dias. Vamos fazer a pergunta, porque efetivamente, dizia-me com piada na altura o Hélio de Moraes, etc., de que grande parte das vendas também aconteciam no final dos concertos. Isso é, enfim, é um fenómeno normal. Isso é a realidade das bandas. Exatamente. Quer dizer, não sei como é que é com eles, que eles são uma banda de outra dimensão, mas connosco as coisas vendem-se nos concertos. Nós temos de tocar ao vivo para vender. Até porque, por exemplo, no caso de Mislava, nem sempre é fácil fazer os discos e os CDs chegarem às lojas. Yeah. percebeu perfeitamente que este pessoal mais novo conhece das bandas é um ou dois temas, até porque foi buscá-lo à net e tal, facto, quando disse há pouco no seu iPod, etc. Mas não é uma pena que mesmo esses miúdos, salvo seja, mas não seja educado tentar procurar algo mais para poderem eles sim descortinar dentro de um disco o que é que gostam mesmo. Porque às vezes quem escolher, e a própria banda às vezes eu escolher um single para o divulgar, não quer dizer que eu tenha escolhido bem. E aliás, claro, conhecemos, eram exemplos de temas que depois de descobertos não foram singles, mas deram muito mais sucesso porque alguém os cantou. Um exemplo, os Clã, o tema que eu creio que é o Sexto Andar, é um tema que não chegava sequer a pensar em incluir no disco, puseram-no à última da hora e depois alguém o trauleitou-no por uma televisão e de repente tornou-se um tema extremamente conhecido dos Clã. Portanto, e isso efetivamente sim, faz mas com eu que. Acho, quanto a perguntar das crianças, quer dizer, pois este é o caminho que cada um faz na sua relação com a música, porque, por exemplo, eu quando comecei a ouvir música, ouvia muita música na rádio, obviamente que ouvia música comercial, tive a sorte de ter os meus pais ouviam muita música e ouvindo muita música boa, que eram os meus pais que me passavam, mas passei, como imagino que a maior parte das pessoas passem quando são crianças, por ouvir aquilo que são os grandes hits e por aí fora. E o que eu queria gravar na altura era os Vanilla Ice, era o MCM, era essas coisas todas. Depois foi meu, foi a relação que eu desenvolvi com a música em si, ir à procura de algo mais e chegar aos Beastie Boys e chegar aos Red Hot Chili Peppers naquela altura, e daí fazer, no meu caso específico, a passagem para o heavy metal através dos Anthrax, que tinha uma música com os Public Enemy, não sei o que mais. Ou seja, eu acho que isso faz parte de cada um de nós. Minhas filhas específicas, elas só ouvem os grandes hits da RFM e não sei o quê. É isso, é perigoso. É de reparar que hoje. Mas eu não lhes deixo dar música. Quer dizer, mas é aquilo que eu considero que é boa música. Se calhar não é boa música para ti, ou se calhar não é boa música para a minha esposa. Enfim, não interessa. Eu não deixo de lhes passar isso. Porque assim, se for só escudar-se naquilo que é a música, ainda há pouco de uma rádio, é RFM, etc. É se calhar o Justin Bieber e a Rihanna passa 10 vezes ao dia ao mesmo tema. Sim, e elas, dessas 10 vezes. A máquina da playlist, exatamente, da playlist A, B, C, D, E, está montada para que aquilo passe até exaustão. É? Até exaustão. E o problema da coisa é que não lhes dá acesso em via aberta a determinado tipo de música que podem gostar ou não gostar, mas não lhes chega sequer. Portanto, se não houver essa proatividade de ir à procura, que a maior parte das pessoas não a tem, não é? Se não houver, as pessoas não chegam lá. Portanto, e para as bandas, isso de facto é mau, porque às vezes não são sequer, porque não chegaram às pessoas. E isso é um erro da Rádio em Portugal, e estou à vontade por dizer. Se bem que isso leva também, coisa que as rádios ainda não perceberam, é que as pessoas vão à procura do YouTube, não é? Hoje em dia, os miúdos ouvem música porque tiveram acesso a ela através do Facebook, etc. E é no YouTube que eles ouvem a música. Eu tenho também filhos e apercebo que é assim que eles se divulgam. Também por aí é que faz com que os Mislava também vão à procura, por exemplo, de bons videoclipes. E podemos recordar-nos de trabalhos vossos que foram inclusive a gravar aos Estados Unidos, recordo. É essa percepção de que vocês têm que estar em todas as plataformas para conseguir chegar às pessoas? Não, por acaso não. Porque uma coisa, a gente faz o que a gente faz porque a gente gosta. Uhum. Não é? E nós todos trabalhamos em indústrias criativas, os membros da banda. Por isso nós já temos uma apetência natural para querer fazer diferentes outputs da nossa criação, neste caso. E o vídeo é normal. Agora, obviamente que depois o vídeo se trabalha como uma ferramenta promocional. Mas não é mais, e acredita, não é mais do que por gosto em fazer vídeos. E queremos fazer vídeos e debatermos as ideias para o vídeo com os realizadores e os produtores que estão a fazer o vídeo e quem está a editar o vídeo e por aí fora. Dá-nos gosto. Pensar naquilo e trabalhar nas coisas com as pessoas. O caso, por exemplo, do Ride foi feito nos Estados Unidos, em Las Vegas. Foi um acaso, porque o tipo que tinha feito um videoclipe para o primeiro disco, que era o Don't Tell a Soul, a música, ele chama-se Jörg Seine, que é um alemão, Nós gravámos o segundo disco, mandámos o disco para mostrar nos Estados Unidos e íamos tocar ao Whisky a Gogo. Lançámos um mailing a dizer, vamos tocar um sonho para nós e tocar ao Whisky a Gogo e etc. E ele respondeu a dizer, epá, eu vou estar lá nessa altura, temos que nos encontrar. Eu disse, pá, temos que nos encontrar. Não, temos que nos encontrar e vamos fazer uma viagem, vamos fazer um vídeo. Foi pelo gozo de ter ele na carrinha connosco. E de pá, bora lá registar este momento, não é? Que é um retrato da banda naquela altura, naquela viagem por aí fora. Não é tanto pela consciência de ter que estar em todas as plataformas. A gente, com o tempo, a gente vai aprendendo. E pá, já percebi que para lá, para a Espanha e para os Estados Unidos funciona o Twitter, não é? Porque quando começam a twittar sobre nós, é sempre ali. Portugal, não tanto. Portugal é mais no Facebook, etc, etc. Mas no fundo é só porque a gente faz aquilo que a gente faz, a música e etc, porque a gente gosta, não é tanto com essa preocupação de temos que cobrir e temos que chegar às pessoas e não sei o quê. Para chegar chegou, se não chegar não chegou. Did you hear about a slum girl? Aberration miracle. Snake and frog skin. Alligator queen. Better top face woman. Abomination wonder, heavy furred skin, blind loyal queen. Attracted to the yard. In the arms of Já passámos mais de metade da nossa conversa. E agora? Porque efetivamente ainda não o fizemos. E tendo em conta que a primeira vez que falamos com o Mislava, está na altura de apresentar então os seus companheiros de estrada desse deserto Mojave, como falávamos há pouco. Onde andaram. Então apresentei então os seus colegas. Pronto, agora já de toda a nossa conversa que tivemos aqui no início, já os cataloga como os velhos. Ah? Exatamente, pronto. Já temos uma década. Enfim, entrevistado por mais um, portanto vamos por aí. Mas nós somos uma banda de... Eu acho que nós somos uma banda de rock. Nós somos catalogados como uma banda de stoner rock, que é um género mais específico dentro de um rock mais pesado, se quiseres. E sim, também temos muito disso, mas acho que nós somos uma banda com abrangência rock. Já editámos 3 discos. Este novo disco, Sonic Debris, que sai agora mundialmente a 20 de maio, é o nosso terceiro álbum. É, no fundo, o disco em que nós nos sentimos até agora mais realizados, porque houve um processo de libertação durante a composição que tornou tudo muito mais fácil de fazer e que permitiu que toda a gente pudesse participar ativamente na composição das músicas e fez com que as músicas ganhassem uma vida própria. Se eu te pudesse dizer que nós fomos para o estúdio com 12 músicas e saímos lá com 14 e no disco só estão 10, dá para perceber um pouco a abertura criativa que a banda tem vivido. E nós achamos que isso se reflete muito neste disco. Nós temos, se calhar, as músicas mais lentas e mais escuras que alguma vez fizemos, como temos, se calhar, uma música acústica, que era uma coisa que nunca tínhamos feito, como temos elementos psicadélicos que nunca tínhamos explorado. Estamos, por isso, numa fase de Mislava, uma banda de rock, mas com um rock muito abrangente, digamos assim. Estamos a falar com o Rafael, um dos membros, mas claro, são mais três. Vamos então apresentar. Portanto, o nosso vocalista é o Axel Rose, que teve agora com o CDC em turnê e agora vai fazer... Muito bem, muito bem. Não, o nosso vocalista é o João. Ah, então foram vocês os tais que foram, enfim, também andam no Twitter a dizer para não ir ver os vossos concertos, afinal, porque vocês têm lá o Axel Rose. Ah pá, não diga... Foram mesmo vocês, agora que está tudo explicado. Agora está explicado porque é que durante 10 anos não conseguimos falar convosco. O nosso vocalista é o João. Já sou amigo dele de longa data. Mais conhecido por Johnny Lee, não é? Mais conhecido por Johnny Lee. O nosso baterista é o José Garcia, também já de longa data. E o nosso baixista é o Ricardo Ferreira, que está na banda há cerca de 2 anos, mas que nestes 2 anos rapidamente se tornou quase na alma de boa vibe, se quiseres, e de alegria e de positividade da banda. É o coração neste momento da banda, se quiseres. A melhor coisa que nos aconteceu, que a gente costuma dizer, é que a melhor coisa que nos aconteceu foi a entrada do Ricardo. É uma banda e Vossa Excelência, antes de mais, adota para a banda o nome artístico. Que agradeço. Sim, é Rafa. Rafa. Porque o Rafa vem de... Eu tinha uma banda antes com a malta do Escorte e Tovó. E nós estávamos sempre a brincar e o Rui estava-me sempre a dizer Rafa, Lord of the Rafarians. E a gente começava com estas coisas nos ensaios e cada um chamava o nome. E eu, depois, quando comecei a Mislava, adotei o nome de Rafa. Uma brincadeira só. tenho pisado palcos um pouco por todo lado, né? Portanto, sim. Vemos desde o Metal Fest, né? Depois de repente estão nos Estados Unidos, estão, enfim, a frequentar outros locais para mostrar a boa saúde. Então. Sim. E, isso faz com que essas experiências, eu vou reportar uma vez mais, de uma década, faz com que cheguemos a um disco como este, como o Sonic the Boom. Eu acho que sim. Eu acho que o facto de nós somos muito influenciados por achar que não, que está tudo na gênese, está tudo na base que a gente ouviu, mas o dia-a-dia influencia-nos também, não é? Aquilo que eu estou a ouvir hoje, a música que eu estou a descobrir hoje, vai influenciar a música que eu vou fazer, se calhar, para o próximo. A mesma coisa para as vivências. Ou seja, se eu vou ao Barzelas tocar, não é? Às 2 da manhã, como a gente tocou agora no time Barzelas, eu passo o dia a ver as diferentes bandas e descobrir as bandas do Barzelas. Então, estou a descobrir uma banda de black metal, ou então estou a descobrir uma banda de... nem consigo catalogar aquilo, são Júcitas, que é uma banda que no dia li uma review daquilo a dizer que aquilo era o fim do metal, aquilo já era uma coisa além do metal. Mas da mesma forma como a gente se calhar vai tocar a um festival, agora a falta de melhor ideia, sei lá, ao Super Rock, não é? Em que conseguimos ouvir coisas alternativas em diferentes palcos, coisas mais psicadélicas, em que o psicadelismo é mais marcado. Isso também acaba por ir entrando de alguma forma, não é? Porque nós somos, acho que qualquer música é influenciado por tudo aquilo que vê, tudo aquilo que vive, tudo aquilo que sente e tudo aquilo que ouve. E de facto, aproveitando aqui os concertos, estamos a falar aqui daquilo que vai ser, naturalmente, acredito que vocês já andem a tocar ainda antes da apresentação, mas tocar temas novos, mas que vocês programaram para o Starway Club o lançamento do disco já para o próximo dia 25 de maio. Dia 25. Em Cascais. É uma data e um local muito especial para nós. Dia 25 de maio, pois é véspera de feriado, não é? Foi um daqueles feriados que voltou recentemente, ainda bem. E Cascais, nós somos todos de Cascais. Cascais é a nossa casa. E o Stairway é, digamos que é o clube em que a gente se formou, ao vivo, quase. E para nós é sempre uma emoção muito grande ir tocar ao Stairway, porque sentimos que estamos a tocar em casa. Temos sempre na plateia amigos que têm acompanhado a banda ao longo dos anos. Até as pessoas que estão neste momento à frente do Stairway são pessoas que têm acompanhado a banda ao longo dos tempos, e nós sentimos sempre que ali é o sítio ideal para fazer uma festa de lançamento. Nós vamos ficar sozinhos, vamos arriscar, vamos ficar sozinhos nesta festa de lançamento. Um teste a ver se o pessoal de facto é perseverante, não é? Exatamente, e o que nos vai permitir ficar mais tempo, que é uma coisa que nós também gostaríamos de fazer. Por isso nós vamos tocar pela primeira vez um disco de uma ponta à outra. Vamos tocar este novo disco, Sonic Debris, de uma ponta à outra pela ordem do disco. E depois, claro, vamos passar pelas outras músicas todas de Mislava, que têm não iam vídeos. Desapontar alguns, naturalmente, porque há pessoas que já não precisam e vocês tenham treinado temas. Sim, e porque nós gostamos de tocar isso também, por isso vamos passar por isso. Por isso, para nós vai ser uma noite muito especial e vamos ter convidados também, convidados que participaram no disco. Neste momento estão falados o Fernando Matias e também o Tiago Jonatas. É por isso acho que tem tudo para ser uma festa muito especial e gostava muito que as pessoas fossem lá. Nós vamos ter um preço de porta baixo, 5€, mas vamos ter lá também os CDs. Ou seja, se uma pessoa quiser entrar para o concerto e levar o CD, paga apenas 10€, o que me parece um preço simpático. Acho que sim, parece uma boa coisa. Vamos ter lá também os vinis, e a preço especial, para quem não quiser o CD, pode levar vinil, a gente faz depois o acerto lá dentro, com preço promocional também, nessa noite. Ainda a propósito dos convidados, há pouco, enfim, já aludiu a eles, queria terminar até a nossa conversa falando desse aspecto. Quando é que vocês percebem que querem, apesar da vossa formação portanto, ser bastante eclética, mas querem incorporar aqui outros elementos, como há pouco falou do Tiago Jonatas, podia ter falado também do Rui Ferreira, não é? Do Marco Rezende. Quando é que percebe que, ou vocês entendem que querem juntar aqui outras pessoas, e como é que chegam a eles para que queremos, olha, que tu participes no novo álbum de Mislava? Olha, eu acho que tem tudo a ver com a fase em que a banda estava a viver. Ou seja, estava-te a bocado a dizer que o processo criativo foi muito mais inclusivo. Todos os membros da banda, trouxeram coisas para cima da mesa, todos nós fizemos músicas a partir de linhas de voz, a linha de voz fez a partir de nós, houve músicas que foram feitas totalmente em cima de coisas do baixo, houve músicas em que o Cuca saía da bateria e tocava na guitarra para ver como é que era, e houve músicas em que a gente ia atrás de uma batida dele, foi tudo, tudo era válido, digamos assim. O processo estava muito aberto e nós estávamos todos muito confortáveis em ter um processo aberto e inclusivo. Quando nós vamos gravar, o estúdio do Matias é num, digamos que fica ali num hub quase, num polo, em que tu tens várias coisas a acontecer à volta, tens várias salas de ensaio, etc. A gente, não é? Como já temos algum tempo, vamos conhecendo pessoas de outras bandas que ensaiam ali à volta, que gravam ali à volta, nos sítios, etc., e iam aparecendo no estúdio. E não foi mais do que isto. As pessoas iam aparecendo, epá, era fixe gravar aqui uma backing vocal. Isto no caso do Rezende. O Matias, a gente estava a gravar a música acústica, o Matias a uma certa hora, epá, estou aqui a ouvir uma guitarra, deixa-me gravar aqui uma guitarra. E gravei uma guitarra. O Rui Guerra, dos Quarta Tua Avó, estava a passar lá um dia, foi lá almoçar, epá, o Rui, a tua avó ficava mesmo bem para ler aquele texto de entrada na sala onde Ghost of Doom. E o Rui foi e gravou aquilo. Nós estávamos a gravar, o Tiago, eu já conhecia o Tiago Jonatas, um excelente músico, ele toca baixo no The Rising Sun Experience, e ele já o tinha visto ao vivo a fazer isto que ele fez connosco com os Black Bombay de Barcelos, em que ele vai num modo muito livre, em modo quase de jam e de experimentação na hora. Ele toca um instrumento que é o Theremin, que trabalha com diferentes frequências e também faz efeitos com diferentes pedais. E nós estávamos a gravar algumas das músicas e, pá, isto precisava mesmo ali daquela magia do Tiago Jonatas para nos levar isto para outro nível. E eu, sei lá, abri a app do Facebook, mandei-lhe uma mensagem: estás aí? Pá, tu não querias vir aqui gravar umas coisas? Estamos a gravar o disco? Pá, claro que sim, não sei o quê. Então fui buscá-lo a casa e lá foi ele gravar. Foi tudo assim muito fluido, né? E era na hora. Uhum. O que é o que eu mais gosto de ouvir neste disco é, eu acho que as músicas, e gosto mais de ouvir, se calhar, acho que todas as bandas devem dizer que este disco é o melhor e não sei o quê, mas há uma coisa neste disco que a mim me deixa muito contente, que é as músicas têm uma personalidade muito forte, cada uma das músicas. Parece que foram as músicas que falaram connosco e disseram assim: olha, eu preciso de ter aqui um maluquinho a tocar Theremin. Olha, eu preciso que seja outra pessoa a gravar esta voz inicial. As músicas iam falando e iam pedindo coisas elas mesmo, percebes? E isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Muito bem. E para fecharmos este momento de zen, não esquecer ainda do Salvador Gouveia. Portanto, o Salvador é um amigo de voz satânica, não é? Sim. O Salvador é um amigo de longa data. O Salvador era a baterista da primeira banda que eu e o João tivemos. E o Salvador não, depois pronto, a banda acabou, o Salvador não seguiu música, fez da vida dele outra coisa. E nunca mais teve uma banda. E o Salvador, quando soube que a gente estava a gravar, a gente ainda mantém contacto, não é? Pá, gostava tanto de ir lá ver vocês a gravar e etc. E a gente disse, então vá, aparece. E quando ele chega lá, pá, gostava tanto de fazer alguma coisa. E nesse momento estávamos a gravar a primeira música, mas a primeira música da Nara Beast Is Born. Então lembramos, porque Salvador, quando nós éramos miúdos, fazia muito essas brincadeiras de imitar uma voz satânica que estava a promover um disco de Sodom ou um disco de Creator. E então pusemos o Salvador a gravar, o João deu-lhe um texto para ler, ele gravou o texto e depois pusemos aquilo em reverse. E deu essa atmosfera à música. Agora, há uma participação muito especial que não está listada, não está acreditada no disco, também na mesma parte, que é o do filho do Cuca, do nosso baterista, que também está lá com os risos em reverse, que ficam os risos completamente maléficos, mas era só ele todo feliz lá a correr no estúdio. How long has it been since you talked to yourself so you won't have to listen? How many times have you stayed right where you are to breathe the inertia in its full abundance? Is apathy at your door now? Is tedium part of your decoration? Is boredom framed backwards, hidden in the smile of all your dead heroes? Is your life already written, hanging on full shelves, preserved inside special editions? Are we too tired? despedirmos agora do Rafael, agradecendo a disponibilidade que teve para connosco para falarmos aqui sobre o Penicilava. Foi a primeira vez aqui na Boa Nova, não será a última, se Deus quiser. Portanto, iremos procurar saber o trabalho que vão fazendo e quem sabe daqui a uns dias voltamos a bater ao ferrolho para saber o que é que andam por aí a fazer. Está bem, muito obrigado. Foi um prazer falar convosco. É um prazer também.